Hoje, no Ilustres Desconhecidos, falamos sobre os field music. Em Sunderland, uma cidade portuária a norte de Inglaterra, Peter e David Brewis, irmãos que cresceram rodeados de música, começam na segunda metade dos anos 90 a criar projetos musicais. Embrenhados na cena que deu origem a bandas como Maximo Park ou os Futureheads, que contaram com Peter como baterista logo no início, os field music resultam da fusão de dois projetos paralelos de cada um dos irmãos, os New Tellers e Electronic Eye Machine. Ambas as bandas partilham elementos, incluindo os próprios irmãos, que acabam por decidir fazer uma banda de liderança partilhada por ambos, com amigos comuns como o teclista Andrew Moore ou o baterista dos Maximo Park, Tom English, a completarem o coletivo. Trying to find my shoes, with nothing to say anymore. Stand can only lose. If only my eyes looked up, I'd probably be back soon. But looking is never enough, 'cause looking's only good for taking apart the dark, the talk, the soul. Have more to say, but lying is never enough. Well, that's all we used to. I noticed you're stuck in a rut. It seems like you're taking root, but wanting to be where we are is never any good. Taking apart the dark, the talk is all done. apart, the dark the moon is on. Taken apart, the dark, the talk is all done. Taken apart, the dark, the moon is on. If only the moon were up, be trying to find my shoes. With nothing to say anymore, staying can only lose. If only my eyes looked up, perhaps I could find my way. Ooh-hoo. I never could see very far, seeing's only good for taking apart the dark, the talk is all done. Taking apart the dark, the moon is on. Taking apart the dark, the talk is all done. Taking apart the dark, the moon is on. I was counting the days, and I was counting the reasons I was satisfied. Everything is fine, but you should never count. Shorter, shorter, no time to spare. The irony's clear, but I can never be sure. Shorter, shorter, it's easy here. I was waiting in line, and I was waiting for something that was years ago. I was pretending I knew, but you should never wait. Shorter, shorter, no time to spare. It'll soon disappear, you can never be sure. Shorter, shorter, so hard. Field Music assinam pela Memphis Industries e, após alguns singles, lançam em 2005 o seu primeiro álbum, homónimo. A economia de tempo, aliada aos arranjos melódicos e inventivos, levam a imprensa musical a apelidá-los de Beach Boys versão pós-punk. Tom English acaba por sair da banda para se dedicar aos Maximo Park a tempo inteiro. No ano seguinte, editam Write Your Own History, uma compilação de lados B e faixas antigas, algumas das quais remontando ainda ao tempo dos New Tellers. Em 2007 é lançado o seu segundo álbum, Tones of Town, onde o prodigioso toque melódico dos irmãos Brewis é ampliado por uma produção mais cheia e cuidada. Apesar de uma positiva recepção crítica, o ritmo das digressões e os parques vencimentos levam Andrew Moore a abandonar os Field Music para se dedicar à cozinha. Across the door. the score. I wouldn't want you sleeping on the floor. Cause living on your own is never any fun. A house is not a home when you make it what you want to. Ooh. It's hard to tell if you should make the choice by yourself. Becomes hotel when you make it what you want to. Ooh. What's the use of going home again when it's always the same? Após a promoção de Tones of Town, os irmãos Brewis resolvem fazer uma pausa nos Field Music enquanto banda. David cria o projeto School of Language, que lança em 2008 o álbum Sea From Shore pela Thrill Jockey, e dá concertos com uma banda que inclui Doug McCombs dos Tortoise. Por sua vez, Peter Brewis lança o álbum homónimo do seu novo projeto The Week That Was, contando com Andrew Moore e o irmão David em algumas das faixas. Ambos os álbuns dos dois projetos mantém a musicalidade dos Field Music, mas com maior índice de experimentalismo. David acaba por se juntar a Peter para o ajudar a promover ao vivo o álbum dos Week That Was. Yeah. beds for no one. Nothing is wasted, however small. No sucker is drawn until we see it all. You wandered in, and wherever you've gone, there's another soul. Leave it all. Pick up the scent, pick up the trail. What is there left still to comprehend? Hungry to discover what to expect. Then you're sure of how the story ends. You wandered in, and wherever you've gone, there's another soul. Leave it all. Finalmente, em 2010, é lançado o terceiro álbum de Field Music. Measure, um álbum duplo com 20 faixas, é visto como o trabalho mais completo da banda. 2011 vê os Field Music começarem trabalho num novo álbum, apesar da recolocação do seu estúdio após o fecho do centro comunitário onde este se encontrava. Os irmãos têm tempo ainda para um concerto na Noruega com os Tortoise e Jaga Jazzist, onde as bandas tocam temas uns dos outros. Plumb, o quarto álbum de originais, sai em 2012, mais uma vez sob aplausos da crítica. A banda encontra-se neste momento envolvida na composição de uma banda sonora para um documentário mudo dos anos 20 sobre a pesca do arenque no Mar do Norte, cujas apresentações ao vivo terão a participação do membro fundador Andrew Moore. Enquanto isso, dará uma mão como banda de apoio de Eleanor Friedberger, ex-Fiery Furnaces. Make no mistake. wasting time, what good can I do? I jump in the fire, bat my feet and ask if it's theoretically true. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Field Music. Até à próxima. Ilustres.